mina me olhou de um jeito que não deu pra acreditar. Doce mel, deve ter o gosto do seu beijo, estou louco para provar. Eu sou réu, eu confesso e culpado por me apaixonar no primeiro olhar. Foi cruel, não me deu nenhuma chance de me defender e agora onde ela está? Saí a procurar em todo lugar. De terno e gravata com a minha amada vestida de branco e véu. Eu virar uma noite um motel, roubando estrelas do céu. O que vai, vai, o que vem, vem. Um jantar no ar com champanhe. Djavan terminou de tocar. Eu preciso parar de sonhar.